abertos, os porcos partem em busca de comida. Quanto mais milho, menos porcos. Um golpe tenta pegar duas moscas ao mesmo tempo. Tubarões procuram sempre os menores peixes. É fácil partir depois da tempestade e difícil nadar contra a corrente. É difícil capturar uma enguia pelo rabo e estar suspenso entre o paraíso e a terra.